Abra comigo a sua Bíblia no livro de Levítico, Levítico 26. Eu não tenho dúvida alguma de que Deus vai nos abençoar com essa palavra, mas eu tenho certeza que Deus está trazendo uma mensagem para mim nessa manhã. E se você crer que é para você também, é só assinar seu nome na lista que aí o download vem para todo mundo. Vem um download para todo mundo. Levítico, capítulo 26, a partir do verso 3. Se andares nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes. A palavra no original, no hebraico, diz assim: e os realizarem, e os vivenciarem, e os tornarem concretos na vida de vocês. Então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Habitareis seguros na vossa terra. Estabelecerei paz na terra. Deitar-vos-ei e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra. E pela vossa terra não passará espada. Mas o verso 7 continua dizendo: embora tudo isso vai te acontecer, como por exemplo, estabelecerei paz na terra, dormirás seguro, perseguireis os vossos inimigos. Quero que você preste atenção nisso. Deus vem prometendo um monte de coisas maravilhosas, e entre elas, que nós vamos perseguir os inimigos. Parece uma contradição que eu vou dormir tranquilamente à noite, que vai ter paz na minha terra, e que eu vou perseguir os inimigos. Cairão a espada diante de vós, 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10 mil. A proporção nem é tão matematicamente lógica. E os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Para vós outros olharei e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Comereis o velho da colheita anterior, e para dar lugar ao novo, tirareis fora o velho. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, e vos tirarei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Esse é um texto que, com uma pequena e simples interpretação, a gente pode definir que, ainda quando Deus nos abençoa muito, como ele disse aqui, nós teremos que perseguir inimigos. Eu tenho ministrado algumas vezes, está aí no site, algumas ministrações que falam exatamente disso. As sete nações, os inimigos que Deus diz que nós teríamos que destruir, elas estavam dentro da terra prometida. Quando nós entramos nas bênçãos de Deus, nós temos batalhas para enfrentar. Nós gostaríamos de não ter. Como gostaríamos de morar numa mansão? Já prestou atenção que todo mundo gostaria de morar numa mansão? Ainda que o seu negócio seja apartamento, você gostaria de morar num apartamento com mais alguma coisa. Está em nós o desejo de morar numa mansão, como está em nós o desejo de passar uns dias num resort. E se o resort for all inclusive, tudo incluído, melhor ainda, Anísia. É mesmo, a qualquer hora eu posso pedir. Eu já fui num resort assim, E eu não acreditava, eu estava lá na piscina, gente, mas pode pedir qualquer coisa agora? Pode, vamos experimentar. Oh, funciona, meu Deus! Sabe por que, que nós somos assim? Porque Deus colocou em nós a eternidade. E Ele disse que foi preparar moradas, mansões celestiais para nós. Então, na origem, o nosso ser anseia por moradas maravilhosas, por lugares paradisíacos, por resorts com tudo pago. Eu não sei se o anjo vem servir um franguinho, uma picanhazinha com água de coco, não sei se isso vai acontecer lá, mas eu sei que nós vamos viver em um lugar que a Bíblia descreve como mansões celestiais. Então, está em nós também viver numa dimensão em que não tem mais batalha. Mas assim como eu não posso ainda correr atrás de morar em uma mansão, eu também não posso viver na expectativa de que não era para ter guerra. A mansão definitiva é lá na eternidade. A vida sem batalhas é lá na eternidade. E já nos ajuda bastante a gente entender que nessa vida, ainda que em meio a muitas bênçãos de Deus, nós temos batalhas. A vida espiritual envolve batalhas. E a única coisa que nos resta é aprender a guerrear. Aprender a guerrear. A melhor forma de nós vencermos uma pessoa inimiga é tornando-o amigo. Assim diz uma frase tão linda e famosa. Não é fácil na prática, mas realmente é a maior vitória de alguém, porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra principados e potestades. Eu tenho um amigo, um pastor muito importante, proeminente, um servo de Deus, muito atuante, e ele foi confrontado por uma outra pessoa também muito influente, e que criticou, que falou mentiras, que criou um ambiente, uma inimizade, e esse meu amigo diz assim: Sóstenes, eu quero vingança, eu estou pedindo a Deus vingança. E aí eu tomei um susto assim, porque eu sei quem ele é, e antes que eu me assustasse direito, ele falou assim: e a minha vingança é me tornar amigo dele, porque eu vou pisar Satanás. Eu falei assim: aqui ó Satanás, meu inimigo, eu agora sou amigo, nós fizemos uma aliança. E realmente aconteceu isso, e os dois são amigos hoje. E o outro pediu perdão pelas besteiras que falou. Quando a gente entende que a vida é uma guerra, é uma batalha, e que Deus nos dá a vitória, a gente muda a nossa forma de agir e de reagir diante das mais diversas circunstâncias. O inimigo é que deseja que nós creiamos em uma fantasia religiosa de prazeres, de vida sem deserto, só oásis, e também sem responsabilidades. Porque hoje, o que a sociedade vive é: eu quero prazeres sem responsabilidades. Isso está expresso não só na quantidade de divórcios, mas na forma com que essa sociedade vive hoje e tem relacionamentos sexuais e quer desfrutar de todas as bênçãos de uma família, de recursos, sem as responsabilidades de uma aliança, de um comprometimento. É o inimigo que faz isso. Mas se nós compreendermos que tudo é uma batalha espiritual, nós teremos que olhar como Paulo ensina em Efésios 6. Nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra principados e potestades. Então, qualquer coisinha da nossa vida financeira, pessoal, relacional, o conjugal, qualquer questão com uma roupa, com um sapato, com um carro, diz respeito a algo que está muito acima, diz respeito a algo espiritual, como também os recursos estão nas regiões espirituais. Salmo 98, o Senhor diz assim, cantai ao Senhor, Davi diz assim, cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, e a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Deus é um Deus de guerras, de batalhas, porque Ele estabeleceu assim. Ele decidiu permitir a existência do mal ou das trevas. Ele decidiu permitir um ambiente circunstancial e mesmo se tratando da eternidade, temporal, de batalhas. Batalhas contra o maligno, contra os demônios, contra as forças do mal, contra os principados e potestades. Mas Davi já dizia, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações, lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Todo o projeto de Deus passa por uma guerra espiritual, passa por uma batalha espiritual. E é assim com a minha vida e com a sua vida também. Melhor do que nós acreditarmos na fantasia de que não era para ter batalha, é nós nos prepararmos para a batalha. É nós aprendermos a guerrear e vencer do jeito que Deus quer que a gente vença. É possível, Thiago? Eu quero mostrar a vocês algumas fotografias antes de eu dar continuidade ao que eu estou ministrando. Essa estrada é uma estrada lá em Israel, perto de uma ponte chamada Ponte das Filhas de Jacó, que nos leva para um lugar muito conhecido chamado Colinas de Golã. Colinas de Golã é uma localização muito falada na mídia, nas reportagens. Aqui está a ponte, a gente passa aí por essa ponte. Aqui está uma parte do Rio Jordão. Esse é o Rio Jordão. E aí nós estamos subindo para as colinas de Golã. Você está vendo já, só um minutinho. Você está vendo já as colinas, das colinas, a planície daquele vale ali, que é um pedacinho do vale de Israel, muito fértil, muito frutífero, aos pés do Monte Hermon. E essa próxima fotografia já nos mostra esse monte, Bental. Uma vez o guia falou que era o Monte Avital. Eu não sei se era uma diferença de pronúncia ou se era um conflito dos nomes, mas esse monte é chamado Monte Bental. Você vê que ele está ali no meio de uma planície e lá à frente está a Síria. Bem lá à frente, lá, olha, à sua esquerda está a Síria. Quando a gente sobe nesse monte, pode passar, a gente tem essa placa que mostra, olha, Damasco está lá à direita a 60 quilômetros de distância. E ali tem vários outros lugares, Jerusalém, tem vários lugares ali que mostra a distância. Pode passar mais uma, por favor? E aí nós estamos literalmente em cima desse monte Bental, né, e virados para a Síria. Lá ao longe, no horizonte, 60 quilômetros depois, está a cidade de Damasco, na Síria. Pode passar. Lembra que esse é o monte que eu mostrei antes, que é um monte não tão grande, mas relativamente alto, no meio de uma planície. Essa foto eu tirei de dentro do monte, porque eles escavaram o monte e fizeram o que o exército chama de casamata, que é onde eles se protegem para a guerra. Então ali houve uma guerra violenta. E até hoje está lá toda a estrutura, os irmãos que foram para Israel comigo, foram nesse lugar lá, até hoje está lá essa estrutura onde eles dormiam, onde eles faziam as refeições, onde eles descansavam, mas também onde eles tinham janelas como estas, por onde eles atiravam, que lá embaixo naquela planície estava o exército da Síria junto com inúmeros outros árabes decididos a exterminar Israel e entrar por essa planície e dominar a terra de Israel. E ali eles estavam guerreando. Mais uma fotografia que mostra exatamente a estrutura de guerra de Israel virada lá para a Síria. Pode passar mais uma. Aí novamente a planície virada para a Síria, em cima do Monte Bental, essa estrutura lá dos armamentos de Israel. Tem mais alguma? Essa aí nós já vimos. E aqui está esse mapa. Deixa esse mapa aí, por favor. Aqui você tem o Egito à sua esquerda, tem o Mar Vermelho, tem o deserto do Sinai aqui embaixo, nesse bico do triângulo, Israel, a Jordânia, lá em cima no extremo direito lá, a Síria, no meiozinho ali tem um lago que é o Mar Morto, lá em cima tem um outro pontinho azul que é o Mar da Galileia, ali está Israel, numa ponta está a entrada para Israel na fronteira com o Egito, e lá em cima estão aquelas setinhas com a Síria, que é exatamente onde está o Monte Abental, que eu mostrei para vocês. E eu queria relatar rapidamente tudo isso que aconteceu ali, mas eu acabei encontrando um texto que fala melhor do que o que eu vou relatar. E eu queria pedir sua atenção para você vivenciar esse relato aqui, essa história, e você vai entender o porquê que eu estou trazendo tudo isso. Uma guerra chamada a Guerra de Yom Kippur, em outubro de 1973. Enquanto Israel se preparava para celebrar o Yom Kippur é o dia do perdão. Ninguém trabalha, ninguém faz nada. Todos os judeus se dedicam a estar nas sinagogas, nas casas, em oração, pedindo perdão, quebrantamento. Esse é o dia do Yom Kippur. Um jejum, um dia de jejum. E exatamente nesse dia sagrado do calendário judaico, a Síria e o Egito se preparavam para essa guerra. Às 14 horas do dia 6 de outubro, enquanto a maioria da população israelense estava nas sinagogas, orando, as forças armadas da Síria e do Egito, contradizendo todas as previsões e afirmações do Serviço de Inteligência de Israel, iniciaram uma ofensiva coordenada contra o país na região do deserto do Sinai, ao sul, e nas colinas de Golã, ao norte. Era o início de uma guerra chamada Guerra de Yom Kippur, referência direta ao dia no qual eclodiu o começo da maior e inimaginável pesadelo de Israel nos últimos anos, um ataque surpresa e conjunto dos maiores exércitos inimigos. No dia 2 de outubro, em uma entrevista à revista Time, mais um indício do que estava por vir, o rei Hussein da Jordânia afirmava que, a menos que Israel se retirasse de todos os territórios ocupados, a menos que Israel devolvesse tudo o que havia conquistado, eles ocupariam Israel. Um novo desastre de magnitude seria inevitável. No dia 4 de outubro, a ex-União Soviética, totalmente alinhada com os países árabes, na sua luta contra Israel, retirava centenas de assessores e seus familiares do Egito e da Síria. É importante você ir observando o relato, também para você entender a dimensão dessa guerra. Já tem a União Soviética envolvida com todos os árabes, né? E eles já estavam se preparando para o que haveria de acontecer. A verdade dolorosa, no entanto, surgiu rapidamente quando, após as 14 horas, no dia de Yom Kippur, ninguém pensando em nada, as emissoras de rádio que haviam suspendido suas transmissões entraram no ar com a notícia de que os ataques do norte e do sul eram reais. Então pensa bem que você está na sua casa, numa festa linda, você está completamente descansado, está tudo bem, está tudo em paz, e de repente as rádios anunciam: olha, os nossos inimigos nos atacaram lá na fronteira com o Egito, e eles vão entrar e vão nos destruir. E antes que eles se assustassem direito, a rádio também anunciou, olha, atacaram também lá no norte. Então imagina que acontece isso conosco às vezes, alguém diz assim, quando acontece algo ruim, não é uma coisa só, né? Mas mais isso. E imediatamente, a defesa civil divulgou medidas para reforçar a segurança, fechou as escolas, fez a restrição do uso de carros, de telefones, e um blackout total. O país estava em guerra num dia que eles não esperavam nunca. E aqui está uma questão que foi uma lição que nós aprendemos muito forte numa dessas viagens a Israel. Na hora em que aquela senhora que era a primeira ministra, chamada Golda Meir, anunciou a guerra pela rádio, todos os israelenses, instantaneamente, mesmo em jejum, mesmo nas sinagogas orando, mesmo com suas famílias, mesmo num dia, um feriado santo, imediatamente foram para suas posições. Esse é um detalhe dessa guerra que é um segredo e é uma estratégia que eu e você precisamos conhecer. Num momento em que tudo está bem, alguma coisa terrível acontece e alguma coisa que anuncia de forma categórica e irreversível, não tem chance. Eles entraram lá embaixo no sul e eles entraram aqui em cima no norte e eles vão detonar, eles vão destruir tudo. A única reação de todos os israelenses foi assumir sua posição. Depois eu penso no que eu estou sentindo. Depois eu penso no que é que tem que ser feito. Depois eu choro. Depois eu tenho medo. Mas antes eu vou para a minha posição. Israel é uma nação em que todos sabem sua posição de guerra. Então você anda tranquilamente, entra no McDonald's, entra nos restaurantes, entra nas lojas, e você tem do seu lado jovens de 16 anos, 17 anos, 18 anos, fardados ou não, com uma metralhadora, um fuzil, sei lá o que é, um enorme, pendurado nas costas. Ele não pode tirar aquilo nunca. Ele vai embora para casa, ele brinca com os irmãozinhos, ele vai para a sinagoga, ele volta para o quartel, o tempo todo ele está pronto para tomar sua posição com uma arma na mão. Preste atenção, em todo o Velho Testamento, e inclusive no Novo, Deus usa Israel para ensinar a igreja tudo o que ele precisava ensinar acerca do reino, das coisas espirituais, da nossa vida. Já parou para pensar no peso disso? Portanto, não é nenhuma dificuldade para nós continuarmos aprendendo com Israel, que no meio de uma batalha surpreendente, inesperada, que pegou todo mundo desprevenido, emocionalmente, fisicamente, estruturalmente, eles já sabiam o que fazer e tinham na mão a arma. O fuzil de hoje é a espada de ontem. E ontem, quando esse texto foi escrito, da Bíblia Sagrada, Deus disse que a Bíblia é uma espada. Não significa tanto, literalmente, que eu tenho que andar com esse livro na mão, mas se eu fizer isso, eu só serei abençoado. Mais do que andar com ele na mão, eu preciso andar com ele aqui dentro e ser a minha primeira e talvez única arma a ser usada antes das emoções contra o inimigo que vem repentinamente. É uma lição prática, simples. Não é uma intervenção de Deus assim, os anjos desceram, e tinha raios, e trovões, e fogo, e um anjo, um mistério, nada dessas coisas mais místicas, religiosas. Uma coisa simples, prática da nossa vida. Eu quero, ainda que eu esteja de jejum, ou festejando, ou descansando num dia tranquilo da vida, se o inimigo vier, surpreendentemente, eu quero ir imediatamente para a minha posição. Eu quero ter isso em prática. Ontem o Silvano nos deu uma ilustração interessante, né? Ele contou uma história de que uma empresa em Nova York, ela ocupava 2 andares inteiros do World Trade Center. E aquela empresa era tida pelos demais usuários do prédio como os doidos, porque periodicamente o chefe fazia treinamentos de escape. Nós vamos descer e nós vamos nos adestrar em como escapar desse prédio em momentos de perigo. E ele conta que geralmente os outros escritórios ouviam um barulho de gente descendo as escadarias do prédio. Ah, são os doidos. São os doidos. É aquele chefe. Gente, aquele chefe todo período vem treinando isso. Parece até que vai acontecer alguma coisa nesse prédio. Esse prédio é uma fortaleza. E conta a história que, apesar daquele andar estar acima de onde o avião bateu na torre, apesar de vários andares abaixo todo mundo ter morrido, aquele povo desceu as escadas e se salvou. Ele conta que só o chefe não se salvou porque ele voltou para ver se não faltava alguém. Gente, que coisa desse. Você não tem mais o que fazer, não? Para quê, gente? Já ensinou, já falou uma vez, tá bom. Agora ficar treinando periodicamente, que coisa, que obstinação. Mas foi o grupo que se salvou com aquilo que sabia. Eu sei o que fazer na hora da guerra. 100 andares para descer. Eu sei o que fazer com a minha vida, com a minha família, com a minha equipe, na hora em que o diabo vem surpreendentemente e me faz aquilo que eu não estou nem acreditando, que me arrebentou, que me tirou as forças, que me deixou triste, que me deixou desanimado, que me roubou, que me cortou, que me prejudicou. Eu sei o que fazer, porque eu aprendi nos tempos em que era possível aprender. Qual a minha posição? Como usar a arma? E eu não ando sem ela. Pode ser que você não esteja com a sua Bíblia física na mão, mas é imprescindível que eu tenha no meu coração o que eu vou proclamar com a espada da palavra, desferindo contra o inimigo. Bem, lá na guerra física, não havia condição de, depois do ataque, eu voltar atrás e tentar resolver. Mas hoje na minha vida e na sua vida isso é possível. Ainda que estejamos desprevenidos, desarmados, desatentos, nem saibamos da nossa posição, e o inimigo veio e já fez um estrago, ainda assim é possível nós falarmos: Senhor, Tu és o meu refúgio, minha fortaleza, eu quero estar em Ti, eu entro para a Tua presença e eu me guardo, eu me protejo na Tua presença, e eu quero dizer ao Senhor, eu vou aprender minha posição, eu vou aprender a usar a arma, eu vou aprender a dominar todas as coisas, eu vou aprender. Porque aqueles que morreram no edifício não têm chance, mas se tivessem, eles iam dizer: chefe, ensina a gente também. E eu e você, ainda que estejamos no meio de uma luta, da pior luta, você vê aqui, ó, esse ano está terminando, ainda que estejamos no meio da pior luta, nós podemos dizer assim, ó, chefe, me ensina. E quando aquela mulher Golda Meir deu o anúncio, todos foram instantaneamente para suas posições, com suas armas. E olha o que aconteceu. No início do conflito, os inimigos de Israel conseguiram mobilizar nas colinas de Golã 180 tanques de Israel. Desculpe, no início do conflito, Israel conseguiu mobilizar 180 tanques. Quantos tanques? Os inimigos, 1.400 tanques. Você tem noção do que é isso? 180 contra 1.400. Ao longo do canal do Suez, haviam 80 mil egípcios atacando lá ao sul. E quantos soldados israelenses? 500. Então era uma guerra, como a sua, como a minha, impossível de ser vencida. Pode ser uma dificuldade simples. Ela se encaixa nisso daqui. Eu fui pego de surpresa, Senhor. Eu não esperava que fosse acontecer isso. Eu não esperava que fulano fosse falar isso. Eu não esperava que fosse... Ah, Senhor, eu sei para qual posição eu tenho que ir na hora em que tenho a notícia terrível do ataque. Eu sei, Senhor, como usar a arma. A arma está aqui comigo. Durante o conflito, uma divisão iraquiana de 18 mil homens, centenas de tanques foram deslocados para a região central do Golã, foram se ajuntando soldados e armamento, 16 ataques contra posições israelenses, aviões MiG do Iraque bombardeando e operando lá nas colinas de Golã. Além de garantir suporte financeiro para a continuidade do conflito, a Arábia Saudita e o Kuwait enviaram homens, uma brigada saudita de 3 mil soldados também foi para a Síria, a Líbia enviou aviões Mirage para o Egito. Além disso, o presidente Muammar Gaddafi deu mais de US$1 bilhão para o rearmamento egípcio. A Argélia mandou 3 esquadrões de aviões de combate e bombardeios até a brigada de blindados e 150 tanques. Entre 1.000 e 2.000 soldados da Tunísia estavam estacionados no delta do Nilo. O Sudão enviou cerca de 3.500 homens. O Egito tinha muitos soldados que vieram do Marrocos. E a linha da Síria tinha mais 2.500 soldados que chegaram. Com a rápida mobilização dos reservistas, a situação inicial reverteu-se e ao final de pouco mais de 2 semanas de combate, os exércitos invasores foram repelidos e as posições israelenses reasseguradas. Com a rápida mobilização dos reservistas, homens e mulheres que não estavam esperando guerra, que aparentemente não estavam prontos para a guerra, mas sabiam da sua posição, eram treinados continuamente, andavam com as suas armas e assumiram seus postos instantaneamente. Isso salvou Israel. Cerca de 20 mil homens participaram da operação e capturaram a margem oriental, que estava sob o controle israelense. Era uma invasão sem tamanho contra Israel, com pouquíssimos soldados, com pouquíssimo armamento. E o texto vai trazendo tantas outras coisas. Olha, por exemplo, na ação na Síria, aviões atacavam as unidades instaladas lá naquela colina de Golã. Artilharia bombardeava assentamentos civis. 3 helicópteros da Síria pousaram próximo ao Monte Hermon, chamado de Olhos de Israel, trazendo comandos especiais em poucas horas. As forças de Damasco, que ficava lá a 60 quilômetros daquele monte que eu te mostrei, conseguiram capturar uma das mais importantes posições de inteligência de Israel. Atingiram a moral do exército de Israel. Dezenas de soldados se renderam. Os sofisticados equipamentos eletrônicos foram levados para a Síria. Centenas de tanques sírios invadiram as colinas de Golã, foram avançando sem nenhuma resistência, chegaram a 7 quilômetros do Mar da Galileia. Ao final do primeiro dia, o quadro também era assustador lá embaixo, no canal de Suez, lá no limite com o Egito. Haviam tanques, haviam soldados, haviam aviões, os blindados, e eles invadiram Israel. O que salvou foi a mobilização daqueles soldados que disseram: eu sei minha posição e eu vou morrer nessa posição, mas eu vou usar minhas armas e eu vou vencer. A situação no sul continuava complicada. No terceiro dia de guerra, os rabinos militares Você pode imaginar isso? Os rabinos militares levaram os rolos sagrados da Torá, que estavam no Muro das Lamentações, para as linhas de batalha. Ninguém vence uma guerra, seja ela qual for, na força do braço, contra carne e sangue. Nós vencemos qualquer guerra pessoal. E talvez você tenha vindo aqui hoje de manhã, debaixo de alguma situação difícil. A gente vence uma guerra é com a palavra. O que esses rabinos fizeram foi um ato profético, foi um ensino de Deus para nós como seu povo, assim como que está escrito por Moisés lá no Velho Testamento: meu filho, não interessa o tamanho da batalha, põe a palavra lá na frente. Não interessa se esse prédio é poderoso demais e todos acham que não vai acontecer nada. Apreenda as lições de Deus. Treine, põe a palavra no seu coração. Alimente-se da palavra. Seja alguém que sabe da sua posição. Vá para a sua posição de oração e proclame a palavra. Porque é assim que se vence uma guerra. Isso aqui é só a repetição, só que moderna, da mesma coisa que aconteceu lá com Josafá. Nessa batalha não tereis que guerrear, tão somente põe a arca, põe os levitas e saiam adorando ao Senhor. Só que aqui está mais perto da nossa realidade. Aqui não é o texto bíblico que a gente mistifica, aqui é um fato real. Você pode entrar lá na internet e olhar as fotografias, centenas e centenas de fotografias, vídeos sobre a guerra. É algo inspirador. No dia 12 de outubro, não havia mais combates no Golã. Israel havia recuperado todos os territórios anteriores a 6 de outubro. O Estado-Maior decidiu então enviar o máximo de unidades para continuar a luta na fronteira sul. No dia 26 de outubro, às 18 horas, depois de 18 noites de escuridão, o blackout de Tel Aviv foi encerrado, os restaurantes reabriram, foram retiradas as camuflagens das lanternas de carros e as luzes voltaram a brilhar através das janelas, das casas, nos edifícios. As pessoas recomeçaram a circular pelas ruas, voltando à normalidade. Esse é um texto de Yod Aronot. Como foram aqueles anos? No Evangelho de Lucas, o Senhor diz assim: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios. E para efetuarem curas, também enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. No capítulo 10 diz: depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois para que procedessem em cada cidade e lugar onde estavam para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Esse texto relata a guerra do Yom Kippur. São 20 mil soldados árabes na fronteira da Síria contra 500 soldados israelenses. Os trabalhadores são poucos, a guerra é real, mas eu vos dei poder e autoridade para vencer o inimigo. Versículo 19: eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpente e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, lhes causará dano. Irmão, só um doido, no meio de uma guerra, chama rabino. Nenhuma outra nação do mundo faz isso. Porque os nossos amigos, os nossos familiares, os colegas de trabalho terão sugestões para eu e você vencermos as lutas, que são as sugestões pagãs. Mas só Deus vai trazer uma instrução. Põe a palavra lá na frente. Põe o louvor lá na frente. Irmão, essa palavra é uma resposta de oração para qualquer pessoa que peça: me ajude, Deus. Estou te ajudando, filho. Eu vou me posicionar. Eu vou para a linha de frente em oração, porque a tua palavra diz que eu posso apagar os dardos inflamados do inimigo com o escudo da fé, que eu posso usar a espada da palavra. Eu vou fazer. Não é isso que eu quero. Eu precisava é que aquela pessoa, se ele abrisse para mim, se ele me desse tanto recurso, se ele me emprestasse tal dinheiro, se fulano fizesse, se sujeito mudasse. Não é contra carne ou sangue a nossa luta, é contra principados e potestades. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus mesmo. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inimigo, sua estratégia de nos pegar despreparados? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aleluia, Senhor. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Nós queremos aprender isso, Senhor. Nós queremos aprender isso. Nós queremos aprender isso, Senhor. Segundo os especialistas, a derrota dos árabes na guerra de Yom Kippur foi fundamental para a mudança gradativa nas relações entre Israel e o Egito. Dizem que a partir daí, o presidente Anwar Sadat conscientizou-se de que não poderia obter concessões dos israelenses através do conflito armado. Presta atenção, irmão. Talvez isso seja o centro dessa palavra que Deus está nos trazendo hoje pela manhã, para nós como igreja, como famílias. Os inimigos descobriram que todas as vezes que eles lutavam contra Israel, Israel não só vencia, como ampliava seu território. Aquele monte que eu mostrei a vocês, Bental, fica a 60 quilômetros de Damasco. Israel chegou com minguados 12 ou 15 tanques de guerra e uma porção insignificante de soldados fracos, feridos. Ele desceu aquele monte, ele venceu a Síria com todos aqueles parceiros que eu mencionei aqui, 20 mil soldados, mais de 3 mil tanques, e andou até 40 quilômetros. Eles chegaram pertíssimo de Damasco, só retornaram porque a ONU ordenou que para a paz eles deveriam retornar. Mas eles conquistaram. Aquela planície toda hoje é controlada por Israel. As colinas de Golã são o mais estratégico ponto de guerra que qualquer daquelas nações gostaria de ter, e está nas mãos de Israel. Todas as vezes que o diabo vier contra você, que o diabo vier contra nós, e nós colocarmos a palavra lá na frente, o Senhor não vai apenas te dar vitória, mas vai te fazer conquistar mais território, crescer mais, ser mais vitorioso, ir mais além. É assim, irmão. Por isso hoje, ninguém ousa ir contra Israel. E se você quiser uma prova, nestes dias atrás, os palestinos, nós não sabemos a realidade, nós não podemos dizer, sabendo ou não sabendo, que Israel fez algo errado, porque nós não sabemos a realidade. Aquele povo realmente são os filisteus, que em todo o tempo foram usados pelo maligno para tentar destruir Israel. As vidas não, as vidas estão guardadas e são alvo do amor do Senhor. Muita coisa da mídia é pura manipulação, mas quando aqueles endemoniados quiseram até colocar suas próprias crianças como escudo para usurparem algo de Israel, eles descobriram de novo que Israel se defende. E todas as vezes que Israel se defende com a palavra, ele conquista territórios. Isso está agora, nesses dias, na mídia. Eu não estou falando de que os israelenses hoje não têm erros. Eu não estou dizendo que os israelenses hoje estão absolutamente debaixo da direção e do temor do Senhor. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que uma promessa feita lá atrás continua prevalecendo o Senhor. Deus tem um plano para as vidas que estão debaixo de um principado e potestade chamado Autoridade Palestina. Aquelas vidas, Deus não quer que elas morram. Vidas são vidas, mas o maligno, Deus quer nos fazer destruí-los. Na minha vida pessoal, na sua vida pessoal, nas coisas mais simples, pode ser aparentemente uma questão emocional só passageira. Deus quer te dar vitória em tudo. E todas as vezes que nós colocarmos a palavra na frente, que antes de qualquer sentimento, pensamento ou atitude, nós nos posicionarmos com a arma empunhada, nós vamos experimentar vitórias. Nós vamos experimentar vitórias. E os territórios conquistados, nunca mais, nunca mais. Se você quiser ler o final dessa história, salta alguns anos, nós falamos de 1973, salta alguns anos e vai lá para frente, o final de tudo mesmo, está lá no Apocalipse. O Cordeiro vai pisar os pés no Monte das Oliveiras, e ele disse que haverá paz em toda a terra, para os palestinos, para os árabes, para os judeus, para os brasileiros, para o prisioneiro, para a prostituta, para o amaldiçoado, para o que foi injustiçado, haverá paz. E o Cordeiro se assentará no trono, naquele território, porque aquilo que Deus conquista, nunca mais o inimigo põe a mão. Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Senhor, ainda nos últimos momentos deste ano, o Senhor está me ensinando. Ainda nos últimos momentos, quando talvez a gente ache que nem vai dar mais para conquistar, para ter vitória, para resolver, o Senhor está nos ensinando. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Você pode ter um tempo orando e agradecendo ao Senhor, talvez colocando de forma muito pontual, muito clara, aquilo que está acontecendo com a sua vida, sua história, sua realidade. Senhor, eu quero declarar em oração que o Senhor falou comigo. Eu quero declarar em oração que o Senhor está trazendo provisão para mim. Senhor, eu quero confessar a Ti que eu estava olhando demais para a carne e o sangue, que eu estava tentando recursos com a força do braço. O inimigo é violento demais, me pegou de surpresa. Eu esmureci. Talvez você possa orar assim a Ele e ser a tua realidade. Mas eu e você podemos dizer: Senhor, nessa manhã o Senhor me treinou de novo. É possível que os outros andares as pessoas digam: que louco, não vai acontecer nada. Mas o Senhor está me adestrando para que eu saiba enfrentar o inimigo na minha posição certa, com as armas certas. Se você puder, fique de pé e olhe ao Senhor. Levante a sua voz e ore bem alto. Use a espada. Use sua arma de guerra. Se desejar vir para o altar, faça desse lugar aqui à frente um altar e venha para o altar. Talvez para agradecer ao Senhor por aquilo que Ele está te dando nessa manhã. Talvez para profetizar que, ainda que seja amanhã o último dia do ano, será um dia de uma vitória espetacular. Sejam 20 mil soldados.